o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. Como eu sempre digo, até as 4 da tarde, os clássicos do rock and roll para você conhecer, ficar à vontade, ouvir de novo. Enfim, para você curtir o que você gosta, o que é mais importante, tá? E o programa hoje não tá tão pesado assim não, tá mais ou menos, meio a meio, tá? Vocês vão conhecer Joe Cocker, quem não conhece vai conhecer. Eu sei, você deve estar falando aí, pô, Adolfo, Joe Cocker não é rock and roll. Eu concordo com você, não é rock and roll. Mas assim como Janis Joplin, ele tem uma voz marcante e marcou presença no cenário da música. Quem não se lembra de Joe Cocker em Woodstock? Bom, eu me lembro, porque eu sou velho, então eu me lembro, tá ok? Portanto, assim como Janis Joplin, tem um trabalho todo em cima dele. Não é brega, não precisa ficar preocupado, porque a voz dele compensa tudo, meu amigo. Tem o Journey, muita gente também torce o nariz pro Journey, mas eu gosto do Journey, fez muito sucesso, continua fazendo até hoje. Se eu não me engano, o último álbum foi lançado em 2008, tá? Que você vai ouvir hoje aqui comigo aqui, tá bom, o Journey. Tem também o Kansas, um rock progressivo dos anos 70, mundialmente conhecido com Dust in the Wind, aquela lentinha que todo mundo conhece, só violão e voz, linda por sinal, né? E a gente fecha com duas feras, com uma fera, aliás, né? Leslie West, do West Bruce and Lang. O trio West Bruce and Lang é Leslie West, Cog Lang e Jack Bruce, tá bom? A gente vai começar então com essa voz maravilhosa, linda, Joe Cocker. Olha, a música que ele cantou, eu ouvi Joe Cocker pela primeira vez, como eu já disse, em Woodstock. Ele cantando ao vivo essa música With a Little Help for My Friends, música dos Beatles. Você vai ouvir agora, começando com ela, com Joe Cocker, vamos lá. Classic Rocks. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? All I need is my brother. I sound more. Tell no insane. Need

Hope you let me see you right. in her eyes. Ooh, but that's the only, yes, that's the only way. Oh, that's the only, that's the only way. That's the only, oh, that's the only thing I know. That's the only, that's the only thing. That's the only, that's the only thing I know. Classic Rocks. Conhecia a voz de Joe Cocker, tá aí, meu amigo, você tá apresentado, tá? High Time You Went, eu me lembro, tava falando com o Marquinho aqui, que eu vi essa música pela primeira vez no programa do Big Boy na Mundial, cara. É, todo dia às 6 da tarde, tinha o programa do Big Boy. Hello, Crazy People! É assim mesmo que eu começava. tá? Big Boy, figuraça, super DJ. Ele que lançou o funk americano, tá? Nem era funk, era mais soul do que funk. Ah, James Brown. Eu me lembro da apresentação de James Brown no Rio de Janeiro. O Big Boy ajoelhado do lado dele, chorando que nem uma criança. Porque naquela época era muito difícil, cara, nos anos 70, vir um artista internacional no Brasil. E ele conseguiu trazer muitas coisas. Ele tinha um programa dos... Oi? Não, na época que era ali, era... O soul é o pai do funk. Funk americano, tá, cara? Não tem nada a ver com o funk que faz aqui no Brasil, não. É, nada a ver. Quando eu tava dizendo, Big Boy tinha um programa domingo chamado Cavern Club, que era o clube onde os Beatles se apresentavam. É, lá em Liverpool. Antes de fazer sucesso, se apresentaram. E ele também era fã dos Beatles, eu também acho que foi com ele que eu aprendi também a ser fã dos Beatles. E eu vi o programa, eram 2 horas, todo sábado. E ele ia lá na porta, lá do... Lá da casa do Paul McCartney, de John Lennon, esperando pra pegar músicas novas pra poder trazer pro programa. Você vê como o cara sabia. E eu vi essa música no programa do Big Boy, não sei porque eu falei tudo isso só pra dizer isso. É. High Time You Went. A outra também, Pardon Me Sir. Olha, That's What I Like My Woman. Falou também, It's All Over But The Shouting. Brincadeira, hein? A Honey Through The Grapevine. Essa música é do Marvin Gaye. Todo mundo pensa que é do Creedence, do Water Revival. Eu adoro a versão do Creedence, mas a música original é de Marvin Gaye. Aí teve também I Know e a primeira, With A Little Help For My Friends, dos Beatles, na voz inesquecível de Joe Cocker. A gente vai pro break e volta com Journey. Não saia daí. É isso mesmo, como diz o nome do programa, Classic Rock são clássicos do rock, cara. E rock, como eu sempre digo aqui, não tem essa, fica botando, rotulando, hard rock, heavy rock, essas coisas. É rock and roll, meu amigo. Pra mim é rock and roll e define tudo, todos os tipos de rock. Tá legal? Bom, vamos agora ao Journey, cara. Journey ficou conhecido no Brasil por causa de 2 músicas. Infelizmente, na época, não tinha essa globalização que tem hoje, não tinha como a gente conhecer o material do Journey. A gente só conhecia o que saía era sucesso. E uma delas virou sucesso Hollywood, que era propaganda de cigarro que tinha na televisão e sempre tinha uma música maneira, cara. É difícil não ter uma. Eu tenho 3 CDs com todos os sucessos do Hollywood Rock, ok? Bom, vamos começar com Journey, então. Olha só, o álbum lançado em 2008, Revelation. Você vai ouvir Wildest Dream. Vamos lá. I should have known better. Oh, a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Yes, a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train. Pois é, Don't Stop Believing, cara, tá aí, ao vivaço pra você. Ah, não sei se foi, não foi ao vivo não, cara, que isso, eu viajei aqui agora. Não, porque a gente tá falando de Hollywood Rock aqui, eu entrei no clima de ao vivo, tá, mas não foi Hollywood Rock não, Hollywood Hits, foram três álbuns, três CDs, com todos os sucessos Hollywood, tá bom? Você ouviu aí, o Journey foi um deles, Você foram duas músicas, as duas últimas músicas foram um sucesso, Hollywood, do álbum Revelation, de 2008. Você ouviu Don't Stop Believing, Separate Ways, olha só, Be Good to Yourself, What It Takes to Win, a outra foi Where Did I Lose Your Love, não é Hair Love, não, Your Love, e Wildest Dream, é o Journey, ok? A gente vai pro break e volta com Kansas, não saia daí. Pois é, voltamos rapidinho, né, cara? É pai bola, como dizia antigamente. Como diz o Marquinhos aqui, dois palitos, né, cara? Dois palitos. Bom, Kansas é uma banda conhecidíssima, né, cara? Pra quem é coroa, assim como eu, vai falar, cara, que você é novo. Agora, a garotada mais nova não deve conhecer o Kansas. Fez um tremendo sucesso nos anos 70, 80 e colocou, infelizmente, no Brasil só dois sucessos, uma pena. Mas você vai ouvir os dois sucessos aqui, mas é uma pena porque a banda tem muita coisa boa, considerada uma banda de rock progressiva, no estilo dos anos 70. Você vai poder tirar suas próprias conclusões, que a gente vai curtir aqui um set só com músicas do Kansas. A gente começa com Miracles Out, olha só, Miracles Out of Nowhere. Dá pra se tocar linda, né? Vamos lá. I can see the dewdrops falling down from a gleaming heaven. I can hear the voices call. When you're coming home, I saw the world is not for you. Tell me what's your point of view. Hey there, Mr. Madman, what you know that I don't know. Tell me some crazy story. Let me know who runs the show. It's always there. It's just love. ever listen. I just pray and then I go. Walk into the sunset like the Western heroes do. Tell me where you're going to. I don't know. Yeah. dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything is dust in the wind. In the wind. Mas eu acho que acertei, acho que foi ao vivo mesmo a música que eu queria falar pra você aqui. É Carry On A Wayward Song, dos anos 70 isso aí, meu amigo. Se não me engano, 1978 ou 77. Dance In The Wind, conhecidíssima também. Point Of No Return, One Big Sky, Paradox e a primeira Miracles Of Nowhere. Legal? Kansas, gostou? Que bom. Se não gostou, tudo bem, pelo menos você conheceu o Kansas. Você pode dizer pra alguém, ó, ouvi e não gostei. Tem muita gente que fala, eu não gosto, mas não ouve. Tipo assim, ah, você gosta de comer isso? Não gosto. Já comeu? Não. Então como é que você sabe que não gosta? Né? É tipo assim, já ouviu? Não. Então como é que você pode dizer que é ruim? Portanto, você pode dizer agora com certeza se gostou ou não gostou. Legal? Bom, a gente vai pro break, né, Marquinhos? Vai pro break e volta com o Leslie West. Vem pancadaria aí, meu amigo. Entra aí que eu volto. Pois é, cara, já chegamos aí no último set de músicas aí do programa de hoje. Passa rapidinho, né? Como eu sempre digo aqui, cara, quando você tá ouvindo boa coisa, boa música, tá em boa companhia, tá vendo bom filme, a hora passa voando. Eu acho isso uma sacanagem. Né? Devia passar devagarzinho quando você gosta. Quando você não gosta, devia passar batido, né? Mas, infelizmente, não é assim, né? Bom, olha, nesse último set aqui a gente vai ouvir Leslie West, cara. Essa figura aí, junto com Jack Bruce e Cord Lang, fizeram West, Bruce and Lang. Cara, uma pancadaria de dadó, cara. Não é brincadeira, não. Um som pesado. Tô dizendo pancadaria que o som é pesado. Não tem nada de trash rock, essa coisa toda, não. Você vai poder conferir comigo agora. Tá ok? Vamos lá com Talk Dirty. Vem comigo. Classic Rocks. Yeah.

hammer man. Thank you. amigo, sem comentários. Eu sou fã dos Stones e tá aí, ó. Pra eu colocar um cover dos Stones, ele tinha que ser bom. Aliás, tinha que ser ótimo, tá? E Leslie West provou isso, tá aí, ó. Honk Tonk Woman, uma das minhas músicas prediletas dos Stones. The House of Rising Sun, cara, do The Animals. Não é brincadeira, não. Eu esqueci o nome do líder do The Animals. Um é Jack Bruce, outro é Jack... Como é que é? Agora eu não vou lembrar, cara, não adianta. Do The Animals. Mas eu vou acabar lembrando, tá? É The House of Rising Sun. Aliás, nessa época dos anos 70, todo conjunto de baile tocava essa música, mas não nessa versão do Leslie West, né? Fala sério. Olha, The Twister, teve I Ate It, tem Love Is Forever, Red House, Mother Lode e Talk Dirty. Leslie West fechando a programação aqui pra você, tá ok? Bom, esse aí foi mais um Classic Rock. Semana que vem com certeza tem mais. E lembrando a você, em outubro, cara, os especiais que vão rolar aqui na comemoração de 2 anos do Classic Rock. Rolling Stones, Jimi Hendrix, Deep Purple e o Uriah Heep. Já tá definido pra você os 4. Já estão definidos. É esses 4 aí, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Tá ok? Pra vocês, um bom sabadão e mais uma vez, logo mais, força aí. Se for dirigir, não beba. Classic Rock.